Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast. Hoje estamos aqui com aquele cara que, assim como o cérebro vivo, ele sabia tudo, mas agora ele foi reprogramado para trabalhar para os outros. É o João Pedro. Obrigado. Felizmente eu tenho que ter a carteira assinada. E também contamos com a presença dele, que em pouco tempo faz muito estrago, o Gustavo. Olá! E estamos aqui com aquele que, assim como resposta, ele está preparado para qualquer situação, o Magaren. Pior que eu não estou preparado para essa apresentação, mas... E também estamos aqui com aquele que, quando vai explicar algo de 5 minutos, parece o Freeza. Não, veja bem, não é bem assim. Se você parar pra lembrar, o Freeza... Uma crítica. Peraí, eu vou te mandar um áudio aqui, Magari, no WhatsApp, só um minutinho. Mas é fã ou hater? Muito bem, e hoje nós estamos aqui pra... fazer uma coisa que o João vai explicar, porque é a ideia dele. Vou explicar. Então, eu vou começar com um discurso que eu mandei no grupo pra fazer o pitch desse programa, né? Quando eu era bem mais novo, eu assistia com meu pai um programa de esporte que chamava É Rapidinho. Que era o quê? Era um programa que vários comentaristas falavam de esportes. Mas como é que funcionava o programa? Tinha assuntos aleatórios, que os participantes não sabiam quais eram os assuntos, eram relacionados a esportes em geral. E aí, quando o assunto surgia para eles, eles debatiam sobre aquele assunto durante 2 minutos. Então, eles falavam tudo sobre aquele assunto durante 2 minutos, o tempo acabava, vinha um outro assunto aleatório relacionado a esportes, eles debatiam mais. E é isso que a gente vai fazer hoje, só que com assuntos do Homem-Aranha, quadrinhos e todo em volta desse aí que é o Aracnofan. A gente vai ter um tempo estipulado para conversar sobre, falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, se sabe, se não sabe, indicar. Durante esse curto tempo, acabou o debate, a gente passa para um outro assunto aleatório e debate mais um pouco. E é isso. Exatamente. Ainda bem que eu tenho muitos anos de redes sociais, eu sei fazer ser um especialista em qualquer assunto que eu não saiba nada. O João, apesar de eu ter feito a apresentação, né, ter começado falando, o João que meio que vai hostear, porque ele separou os assuntos, né? A gente não sabe, né? O Magari, o Gustavo e eu não sabemos. A gente é igual o João Snow, sabe de nada. Isso, a gente não sabe os assuntos, nem falar sobre os assuntos, provavelmente. Mas o João vai fazer isso, né? E qual que é o tempo? Você falou o tempo que a gente vai ter pra discutir? Você falou. Não falei o tempo exato, mas vai ser aí um tempo curto. Não, eu falei o tempo do programa. Ah, verdade. O programa original tinha 2 minutos. Era 2 minutos, né? Aqui deve ser um pouquinho mais, né? Mas vai ter um tempo. Era o tempo pra Namekusei explodir. Então, assim, uma coisa que eu ia comentar, né? Eu até falei antes da gente começar a gravar, é que assim, o tempo vai ser sempre estipulado, é o mesmo tempo. Mas pra quem tá ouvindo, pode ser que varie um pouquinho por causa da edição, né? Assim, às vezes a gente ficou. A gente vai cortar isso. Mas aqui no real, tem um tempo. Às vezes a gente falou super rápido e precisou diminuir a velocidade, por isso parece que a gente falou mais que 5 minutos. Você falou aí 5 minutos. Se 5 minutos for o padrão, que o João pensou, eu não sei ainda, vocês vão perceber que nenhum assunto vai passar disso, né? A menos que... Bom, eu imagino que não vai passar disso, pela regra. Então, é isso, acho que tá explicado. O nome do programa a gente ainda não sabe, mas quem tá ouvindo já sabe, porque tá escrito aí no post, nos feeds, etc. Então, vamos lá. Cada um com seu cronômetro. E antes de seguir pro programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem 3 podcasts, sendo 2 semanais... O primeiro é o Tripview Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Tripview, que comenta revistas atuais do Homem-Aranha, E às vezes outras coisinhas especiais, como episódios de desenhos animados, por exemplo. Mensalmente temos o Tweepcast, que sai na sexta-feira da última semana do mês. Essa semana não tem Tweepview Classic nem Tweepview, tem apenas o Tweepcast, que é um podcast naquele formato mais usual que todo mundo está acostumado, né? De que é junto uma galera para falar sobre algum assunto. Além disso, temos as nossas redes sociais, nos siga em todas as redes sociais, que a gente está sempre atualizando e está interagindo com o pessoal. Temos o Aracnofan no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, grupo do Facebook, em todos os lugares a gente está como Aracnofan, né? Barra Aracnofan ou arroba Aracnofan, você acha a gente em todo canto. E estando lá, você pode pedir pra gente o link do grupo do WhatsApp para participar com a gente por lá também. Além disso, se você quiser apoiar o Aracnofan com algum valor financeiro, você pode fazer isso através de padrim.com.br/aracnofan. Isso ajuda a gente a cobrir vários custos que tem, que o site tem, de hospedagem, como podcast e o site em si, enfim. E em troca tem algumas recompensas que você pode ganhar com isso. Ah, e claro, né? Se você não puder contribuir financeiramente, e mesmo que você possa, você também nos ajuda muito compartilhando os podcasts e as publicações do Facebook, Instagram, etc. com amigos. Espalhe a palavra do Aracnofan, que nosso único objetivo é a conquista... Não, desculpa. Nosso único objetivo é juntar o máximo possível de fãs do Homem-Aranha para trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então é isso aí. Bora pro programa. Então, João, é com você. Você fala o tema, liga aí seu cronômetro. E a gente discursa sobre. Uhum. Tudo errado, mas a gente vai falar sobre. Com certeza. Deixa eu só passar, lavar minhas mãos aqui. Eu tenho aqui uma tabela de assuntos. A maioria desses assuntos eu gerei automaticamente na Marvel Wiki. E alguns eu selecionei a dedo, porque eu sabia quem ia participar. Então eu tentei pegar assuntos que todos pudessem opinar, mesmo que sabendo pouco. Já vi que vai jogar pra mim. Falcão de Aço, o que vocês querem falar? Não, mas tem bastante assunto. Falcão de Aço. O Coveiro não tá aqui, não vai ter isso. Não, o Coveiro não tá. Vamos falar sobre o solo. A Terra ou o filme do Star Wars? O solo é o... Caçador de terroristas. É o caçador de terroristas do Homem-Aranha. Vocês dedicaram um programa especial todo pra ele. Do Tweepview Classic. Quando o terror viver, o terror morre, o solo morrer, sei lá. O cara é um personagem tão bom do Homem-Aranha que o Homem-Aranha não apareceu na sua primeira edição. Ele ficava nas quatro pro pessoal comprar elas. Calma, a gente não vai falar de solo, a gente vai falar do que, João? Você vai sortear aí pra gente? Qual tá. O primeiro assunto? Vamos lá, então o primeiro assunto da rodada é poderes totêmicos. Vamos lá. Caramba. Tá dando problema aqui. Poderes totêmicos. Acho que no primeiro arco, a explicação... Tipo, na fase do Romitinha, eles até funcionaram bem. Tipo, os poderes do Peter são mágicos, mas ao mesmo tempo não são. É os poderes de Schroeder. O problema foi quando entrou o outro... E daí pra frente, com a Homem-Aranha começou a ganhar poderes diferentes por causa de magia... Aí eu acho que se perdeu um pouco. Só dando uma contextualizada, né? O Homem-Aranha, né? Ele ganhou poderes pela picada da aranha, etc e tal. E aí nos anos 2000, né? Já era o Straczynski na época, que era o escritor. Ele acrescentou um personagem que chamava Ezequiel, que veio com a reviravolta de que, na verdade, não foi um acidente. Na verdade, existe uma coisa por trás ali. É um destino, por isso que todos os inimigos do Homem-Aranha são ligados a animais, né? Um é um rinoceronte e tal, e o Homem-Aranha seria o espírito da aranha, né? Só que nessa primeira história, que é a De Volta ao Lar, se eu não estou enganado, fica meio ambíguo, né? Tipo assim, é só um maluco falando, ou será que isso é válido mesmo? Tanto que essa história, eu considero ela boa, né? Aí depois o negócio vai dando uma desandada, né? Parece que é tudo destino e... Até sim, o arco do Ezequiel, ele é muito bom, eu curto ele. O problema foi quando o Straczynski ficou mais tempo do que ele no título. Ele começou a inventar uns plots que eu acho que ele não tinha planejado muito bem, tipo Gwen Stacy grávida do Norman Osborn, e daí que veio aquela coisa do outro, tudo que eu acho que realmente foi onde perdeu a mão. É engraçado que o outro foi, foi quando eu tava voltando a ler, então assim, eu não conseguia saber se eu tava gostando ou não, porque era meio novidade pra mim, né? Eu não sabia o status quo. É porque no outro ele meio que morre e volta, né? Com até poderes novos, ele encontra o espírito da aranha, tem umas coisas assim. O que aconteceu com o Kane depois? Né? Eles usaram eu, isso eu vou falar que eu gosto bastante dessa parte dos poderes totêmicos, porque ele dá uma sensação de que não foi tudo muito aleatório, sabe? Eu sempre achei que essa coisa do Peter ter sido mordido aleatoriamente pela aranha era uma coisa aleatória, sabe? Então eu gosto dessa parte dos poderes totêmicos, que ele dá uma razão, dá um destino, exatamente destino pro Peter, sabe? Ah, não foi aleatório, era pra você ser o totem da aranha, tanto que tem o totem dos outros bichos e tal, e é isso aí, sabe? Não foi aleatório, foi você tem um propósito. Mas eu acho que o problema não é nem tanto a ideia em si, é porque ela foi meio que desandando com o tempo, e aí acabou que foi meio que... O público em geral colocou tudo no pacote de que é ruim, né? E assim, ela tinha coisas boas, tinha boas ideias no início, né? Alguns dos poderes totêmicos novos que o Peter ganhou até eram legais, tipo, o poder dele grudar não só com as mãos e pés, mas toda a parte do corpo, inclusive pra poder segurar a máscara no rosto. Teoricamente ele já tinha um pouquinho. Então, esse do grudar. Eu acho que isso era uma coisa que devia ter ficado pra sempre, que sempre devia ter sido parte. Porque pra mim nunca fez sentido ele só conseguir grudar. Então, não, mas calma, o ele grudar outras partes do corpo em história antiga até tinha, sabe? Só que não era muito. Não era muito padronizado. Eu lembro de uma história que ele. Que, lá do Stan Lee, sei lá, não lembro quem era na época, que um vilão vai tentar tirar a máscara dele e tal, e ele meio que gruda a máscara no rosto. Tem uma coisa assim. Eu posso estar falando bobagem, o Magari talvez vai lembrar aí. Mas tinha outros poderes legais, né? Tinha o ele ampliou algumas coisas, tinha uns meio exagerados, né? Tipo ferrão saindo tinha da praça. Tinha meio sentidos ampliados também, a força dele ganhou um upgrade. O problema mesmo era com as estacas que saíam dos pulsos dele. Exato, exatamente. É, eu acho que o ponto é esse, né? Assim, boas ideias tem em todo lugar, né? O problema é que quando o negócio acaba desandando, e aí vira um problema. E no Aranhaverso, né, na minissérie lá... Não, só ia comentar sim, aqui na minissérie... Termina sobre o Aranhaverso. É, só ia comentar que na minissérie Aranhaverso de 2014 lá, tinha um pouco disso, né, do poder totêmico, que era o Morbius querendo sugar... Era os herdeiros em geral querendo sugar as energias do Totem da Aranha, né? Por isso que eles iam só atrás dos homens e mulheres aranhas e animais aranhas. Eu gosto dessa parada também dos poderes totêmicos, porque lembra bastante desenvolvimento de personagem de anime, sabe? Que o personagem começa com um poder base, sabe? Seu poder de fogo. Aí depois, num segundo arco, ele aprende que ele pode cristalizar esse fogo e usar como uma espada. Sabe, é um crescimento de uma coisa básica que você não pensaria, que sim, depois vira fora da caixinha, e você vendo no completo faz um certo sentido a evolução desses poderes. Tipo, você ser um lutador de arte marcial e de repente descobrir que você é um alienígena que veio de outro planeta pra destruir a Terra, mas bateu a cabeça e esqueceu tudo. E agora você vira um Super Saiyajin. E é isso, acabamos o tempo, vamos pro próximo assunto. Até que fechou bem esse daí, deu... Falamos 5 minutos a mais do que precisava sobre poderes do tempo. Tô brincando. Eu falei o tempo certo que merecia. Você tinha que ter ficado, tipo, não é bom, 5 minutos. Ele vai colocar essa edição. Então. Vai ficar baixinho lá no fundo, né? O Magari falando. Tô invisível. Vamos lá, próximo assunto. Próximo assunto é Kraven o Caçador. Curto muito as bermudas dele. Mamilos são polêmicos. Tem que falar dos raios mamilares. Eu acho que tem que começar aí, né? Que nos anos 70 ali ele lançava raios pelos mamilos. Pela roupa e pelos olhos do leão da roupa que ficava na altura dos mamilos. São os raios mamilares. Tem que ter no filme, inclusive. Eu acho que o grande problema... Eu vou falar que eu sempre achei a roupa dele muito legal. Ah, sim, a da cintura pra cima eu curto bastante a roupa dele. O problema mesmo é da cintura pra baixo. Ah, cara, até a calça. O negócio é que ele é sarado. Quando você é sarado, você pode usar leggings que fica bonito. Sarado? Você fica com as pernas torneadas, a calça acentua as suas pernas, é legal. Eu tô falando pra dar bonito só. Eu sempre acho a estampa... Eu não gosto. A estampa de oncinha eu sempre acho too much em qualquer coisa. Ah, é, minha coberta é uma estampa de oncinha. Não, meu pano de prata é estampa. Não, é muito pra mim, sabe? Mas em geral o personagem tem um visual legal. É bem criativo, pelo menos. O meu problema com o Kraven é que o cara ele nunca ouviu falar em camisinha. Tem um monte de filho dele pelo universo Marvel. Isso é verdade, ninguém pode discutir. O Kraven é interessante sobre ele, que ele, diferente dos outros vilões do Homem-Aranha, né? Ele tem muito aquela parada da honra, né? Ele não é exatamente, pelo menos não era, né? Exatamente um vilão na maior parte das vezes, né? Ele é um cara que quer o desafio. O Homem-Aranha é a presa que fugiu dele, então ele quer pegar essa presa, né? É o desafio. Não é porque ele... Tanto que ele não chegou exatamente como um vilão mesmo. Né? Exato, ele foi até enganado, né? Ele foi porque o Aranha é o herói. E daí, ele até comentou sobre... O The Matheus, ele até comentou na produção da última Casa de Kraven que ele tava pensando em colocar um vilão novo, tudo. Ele tava lendo lá as Marvel Wikipedia da vida, ele chegou na página do Kraven, dando muita bola, ele começou a dar uma lida, viu a motivação do cara e pensou, cara, isso daí é puro espírito russo, mano. E Marvel o The Matheus, era... ele tem essa coisa do espírito russo, então ele animou e colocou o Kraven na história. O Marvel Wiki, também conhecido como fanzine, né, que o povo criava na época, porque era isso, né? Em 1980 e tanto. Mas mas é justamente, tipo assim, ele é um personagem muito diferente dos outros da época, né? Era raro, muito difícil, assim, você ver, o Kraven está roubando um banco. Não, tipo, ele tá querendo ir atrás do Homem-Aranha, ele já tem dinheiro, sabe? Não precisa ficar roubando nem nada. O cara é rico, é assim que ele sai da cadeia toda vez que vai preso por ir atrás do Homem-Aranha. Então é isso que deixa a última caçada de Kraven tão legal, assim, né? Porque é basicamente ele fazendo de tudo pra superar a presa, né? Ele não só derrotou ela, como mostrou que ele consegue ser melhor que ela, um Homem-Aranha superior, de verdade, né? Então inclusive, eu acho que o Kraven ele nunca foi preso, justamente porque o Homem-Aranha ele nunca vai lá fazer uma queixa de tentativa de homicídio contra o Kraven. Por isso que o cara tem que sair da cadeia tão fácil. Eu quero registrar uma tentativa de homicídio, claro, qual que é seu CPF? Aí ele, não posso tirar a máscara. Aí não... Fica por isso mesmo. O Kraven teve isso daí que vocês falaram, né? Dos filhos. Ele, como todo vilão que depois que morre, né? Eles vão tentando colocar substitutos depois. Então o Kraven teve alguns filhos aí aparecendo. O Vladimir. Atualmente ele tem um clone. Kraven, Alyosha antes. Kraven tem muitos filhos. Muitos filhos. Mas é um como ocupar? Legal, como ocupar o tempo? Interessante. Se tiver um tema que a gente não sabe nada, a gente tenta fazer um musical. E nos anos 2000 eles trouxeram mais gente também, né? Trouxeram a filha lá, que eu esqueci o nome. A filha do Kraven. Ah, não deixa de ser, cara. Filho, filha. Não, eu falo porque assim, nos anos 90 veio o Alyosha, depois o Vladimir. Não sei se foi nessa ordem. A Calypso, né? Que era primeiro o Vladimir, Kraven, depois o Alyosha. Ah. Aí depois veio a Ana Tatiana, se não me engano. Essa Ana aí eu acho que já é a dos anos 2000, né? Que era da primeira caçada de Kraven. É quando eles ressuscitaram o Kraven, né? E ele ficou puto. Tipo, custei morrer. E agora tem o clone do Kraven, que é basicamente como um filho pro Kraven. O que mais que a gente tem pra falar do Kraven? Só deixar registrado que aqui, que na hora que a gente. Nessa gravação foi anunciado o filme do Kraven com Aaron Taylor Johnson, um ator gato. Gato. Imagina de calça de oncinha. Eu acho que o Kraven tem que ser. Eu acho que o Kraven tem que ser um homem bonito mesmo, cara. Eu acho que o Aaron Taylor Johnson, ele é sarado, gato, papel perfeito pro Kraven. Gato, leão, é tudo feliz, é tudo fulano. Leão, tigre, pantera. Eu fico pensando, ele sempre tem aquela roupa. Terminamos. Terminamos no auge. Queria falar sobre a roupa do Kraven. Continua pensando, Eric. Não pode mais falar, tá bom. Vamos lá. Próximo assunto é o novo Quarteto Fantástico. Hulk, Wolverine, Motoqueiro, Fantasma e Homem-Aranha. Obra-prima. Cara, eu acho bom também. Eu acho que esse O Novo Quarteto Fantástico é o nome mais utilizado na Marvel, porque teve umas 50 vezes depois da primeira. Mas a primeira era isso aí, né? Motoqueiro Fantasma, Homem-Aranha, Wolverine. Foi a primeira que era o novo. Exato. Hulk, Wolverine, Motoqueiro e o Homem-Aranha. Exatamente. Eu não lembro muito da história do porquê que eles se formaram e tal. Ah, os Skrulls sumiram com o Quarteto Fantástico, aí os... Falam que eles morreram, aí eles contam, ela chama o quarteto, chama alguém pra ajudar e vem esses quatro aí, que eram os... Já tinham trabalhado com o quarteto mais vezes. Sim, se eu não me engano, tipo assim, o Quarteto Fantástico foi dado como morto e esses quatro eram os primeiros que estavam lá na lista de chamada telefônica deles. Entendi, tava nos contatos salvos lá na época. Pelo que eu lembro da revista original americana, essa revista tinha uma capa que desdobrava, não era? Com a arte? Eu acho, não lembro se era uma dessas. Não, essa não. Essa não? Essa tinha não. A sensação que ele tinha, era aquela capa que desdobre. Mas saiu aqui numa... Não, aqui... Separada. A coisa, o que tem nessa revista, a da Grandes Heróis Marvel, a capa, é que é a exclusividade minha, que é a minha veio com duas capas. Uma capa em cima da outra, se grampeada. É literalmente uma sobrecapa. Tipo, capa contra capa. Eu falei que teve várias formações, porque eles usaram essa ideia de novo quarteto várias vezes, né? Então, assim, eu lembro que os próprios personagens, eles chegaram a se reunir de novo, mas teve, por exemplo, na época da mensal do Venom, que era o Flash, teve uma formação, só que era com a X-23 no lugar do Wolverine, o outro motoqueiro, né? Que eu não lembro qual que era na época. Uma motoqueira, na verdade. Era uma motoqueira? É porque eu acho que o motoqueiro também aparece na história, lá ele fica andando em círculo sem parar até a história acabar. Pra manter o negócio funcionando. Tô esperando acabar a história. É, muito maluquice. Foi quando desandou a mensal do Venom. O Venom como o Homem-Aranha, entre aspas, né? E o... Quem faltou? O Hulk Vermelho. Mas teve outras formações também deles. Eu acho legal quando tem história. Eu acho legal... Pode falar. Acho bom esse core desses heróis, né? Do Hulk, Wolverine, Motoqueiro e Homem-Aranha. É um grupo que você pode fazer qualquer coisa com eles. Você pode botar numa aventura urbana, pode fazer uma aventura espacial, pode botar eles pra lutarem contra demônios, deuses, pode envolver magia, sabe? Cara, você... Tem um personagem diferente pra cada tipo de história. Cara, se você quiser, você pode trancar os quatro no elevador, vai sair uma história boa. são personagens muito bons de núcleos diferentes, então dá pra... Se um escritor realmente quiser trabalhar, é muita história pra fazer. É porque é legal pelo contraste da contraste que dá, né? Assim, se o contraste for grande demais, você não consegue fazer os personagens conversarem. Mas eles têm, tipo assim, um cara que é super moral, que é o Homem-Aranha, né? O Wolverine que quer matar todo mundo. Aí um cara que, tipo assim, é místico. E o outro que só é brabo. É moral e quer matar todo mundo também. Mas, assim, é interessante que você vê, tipo, eles tentando trabalhar como equipe. E se o cara sabe escrever, vira uma história... Bem legal, né? Primeira vez que eles apareceram, inclusive, foi o Tom DeFalco, que a gente sabe que sabe escrever. Exatamente. Sobre a capa que eu tava falando antes, eu tava falando da americana, mas mesmo assim eu acho que não. Eu acho que eu tô confundindo, acho que não era nessa não. Enfim. Vocês colocariam outra pessoa no quarto? Se fosse um quinteto, quem que vocês acrescentariam? Porra, complicado, hein? Já tem Homem-Aranha, Wolverine e Hulk. São os três nomes grandes da Marvel. É isso, você tem que pensar uma pessoa com uma característica diferente, né? Você tem um místico, você tem um tanque, um matador e um moral, né? O que falta aí? Falta um... Você falta o cachorro falante, colocaria o Rorschach. Não, eu colocaria uma pessoa mais pé no chão, sabe? Tipo o Gavião Arqueiro, que é só um cara. Ah, sim, um cara sem poder. Bota o Demolidor! Um cara, o Demolidor. Ou o Demolidor. Perfeito. Porque o Demolidor, acho que ele parece muito com o Homem-Aranha, sabe? Ô João, dá uma roubada. Eu poderia colocar o Kraven, porque a roupa dele. Aí eu falo o que eu ia falar. Isso. Não, mas a. Bota os quatro pra se unir pra enfrentarem o Kraven. Pronto. Nick Fury. Caramba, aí não bate. De jeito nenhum. Bota a Feiticeira Escarlate. O legal do novo quarteto é que... Eu te amei. Eu te amei. O legal dele é que essas coisas são boas quando elas são pontuais, né? Então, assim, se colocasse eles aí, tipo, todo ano tem uma história com eles e tal, o negócio começa a desgastar, né? Assim. Demorou muito pra... Teve na primeira edição lá, nessa primeira minissérie, não é minissérie, né? Foi um arco normal na revista do quarteto aqui que saiu como uma revista separada. Sim, sim. Mas aí depois, um pouco depois, eles se uniram de novo quando o Tocha explodiu a universidade lá. Foram eles quatro que foram atrás do Tocha. Que até teve o Wolverine acabou cortando a cara do coisa e ele ficou com aquele capacete por um bom tempo. Se eu não me engano, hoje em dia eles aparecem tipo a cada 10 anos. Acho até que teve um minissérie recente deles voltando. Eu acho que tem com o Peter David no roteiro, inclusive. Aí é de boa, nesses casos. Isso aí, então fica no ar porque acabou o tempo. Ah, acabou. Beleza. Você vai descobrir no PipiView algum dia. Vamos lá, próximo assunto. 5 minutos. Capitão Stacy. Filminhos. Então, o cara que gostava muito, né? Tem uma coleção de vídeos na casa dele, gostava muito, né? De vídeos. Essa piada tá tão velha. Ele é diferente. Ele é diferente do Kraven. O Kraven fez filhos com quantidade. O Capitão Stacy demorou, mas fez com qualidade. Eu tenho um pé atrás com o Capitão Stacy. Pra quem não lembra, o Capitão Stacy, ele era manco. Nossa. Uma mancada seu comentário. O Capitão Stacy nas histórias era... Eu achava interessante a relação que ele tinha com o Homem-Aranha, né? Porque ele era aquele cara que ele sabia que o Peter era o Homem-Aranha ali, mas não falava, ficava no ar. Era ele e o Robbie, né, na época. E aí ele, era interessante você ver essa dinâmica entre os dois, né? Ele era o único policial de Novo Horizonte que era pró Homem-Aranha. Fazia até palestra sobre como Homem-Aranha era legal, que eu lembro numa história do Duende Verde ele fazendo uma palestra dessas. Sim, ele era um cara que ele queria entender mais do Homem-Aranha, né? Ele não era simplesmente, o Homem-Aranha é um criminoso, né? Ele tava do lado do Homem-Aranha, assim. Tanto ele sabia quem era o Homem-Aranha, que teve uma época que o Homem-Aranha desmaiou lá dentro da prisão e eu tirar a máscara dele, ele não deixou. Não, só eu sei. Então vou continuar. Um fato que eu acho que muita gente não lembra é que no original ele não era ativo na polícia, ele já era aposentado também, né? Já. Mas era aposentado entre aspas, aposentado, mas ainda vivia lá na delegacia. Aqueles aposentados que não vão. Eu conheço gente que é aposentada há uns 20 anos que trabalha ainda lá onde eu trabalho. Normal. Ah, é? Mas isso aí já é mais pela situação financeira do Brasil do que por opção. Que isso, eu tenho certeza que policiais lá nos Estados Unidos são muito bem pagos. Eles dão um troco em bala. É que o Capitão Stacy é essa coisa, né? Era pra originalmente ele ser baleado 3 dias antes da aposentadoria. E como ele não foi, ele não sabia o que fazer e continuou trabalhando mesmo aposentado. O negócio interessante sobre a morte dele é que nos quadrinhos, como ele sabia que o Peter era o Homem-Aranha, né? Ele revela isso quando ele morre. Ele pede pro Peter cuidar da Gwen, né? E no filme é exatamente o contrário, né? No filme do Andrew Garfield, ele fala pro Peter ficar longe da Gwen. É o que a gente já comentou algumas vezes. Dá pra entender, porque o relacionamento deles dois era diferente. Ele já conheceu o Peter faz tempo, os quadrinhos, etc. Exato. No do filme, não. No filme ele conheceu o quê? Uma semana, o moleque entrou na vida dele e ele morreu. Azar da porra. É um tipo de mudança que faz sentido. Eu vou dar uma opinião bem polêmica. Eu nunca achei a morte dele tão relevante na história do Homem-Aranha. Mas ela foi traumática. Pô, cara, eu sou desse time aí, cara. Não, assim, ela foi... Eu acho que tem tantas outras mortes de personagens mais importantes e acho que a do Capitão Stacy fica meio assim, teve aquele cara lá que morreu também. Eu acho que ele não é tão... Não é que não tenha levado a sério, acho que é porque... Aconteceu há muito tempo, foi em 87, eu acho. Se você parar quando a gente pensar. Começou a ler, até quando a gente... Tirando o Mônio, que já era aposentado na época. Tipo, tudo que ele fez foi separar o Peter e a Gwen por algumas edições da morte dele. Tipo, então, mas 20 ele edições foi o primeiro... depois, eu tava a Gwen Stacy de biquíni na Terra Selvagem. Mas ele foi tipo assim... O pessoal que lia na época lá, não era... Ele foi o primeiro... Não era comum esse pessoal próximo dos heróis morrer. Isso eu ia falar, ele foi o primeiro coadjuvante recorrente que morreu, né? Assinou nas histórias do... Que Miami. Isso, o Foswell? Foswell não era... Foswell apareceu duas edições, morreu e depois... Exato, o Capitão Stacy, ele tava, tipo, toda edição ele aparecia, tinha ele conversando com o Rob e tal, então assim... Mas eu entendo o que vocês querem dizer. Ele era muito relevante naquela época especificamente... E morreu e, tipo, passou. Eu acho que se a Gwen não tivesse morrido, talvez ele teria mais relevância na história de ser mais citado com o tempo e coisa do tipo. Mas meio que a família Stacy foi embora e aí o foco foi pro outro lado, entendeu? Acho que acabou sendo mais ou menos isso, assim. Mas a Gwen, com certeza, a Gwen e o Tio Ben, com certeza, são muito mais relevantes do que a morte do, sim, sim. do Capitão. Cara, ele não é, acho que a morte da Gwen descanonizou a morte do Capitão. Cara, ele não é nem o Capitão, é o policial. Ele não é nem a morte mais chocante de policial na vida do Homem-Aranha, porque tem a Jean DeWolf, né? Essa daí eu acho que teve mais impacto. A Jean DeWolf é... essas falam até hoje. Então, sim. Mas assim, a sensação que eu tenho é mais pelo estilo de história do que pela personagem em si, sabe? Tipo, ela também é relevante. Ela é mais relevante. Eu concordo que ela é mais relevante que do Capitão Stacy. Mas eu acho que por sair nos anos 80, que tinha muita história boa, é uma história grandiosa que envolve a morte dela, né? Tipo assim, o Capitão é meio que... O foco da história não é exatamente a morte, sabe? Eu não sei nos explicar. Nos anos 80, quando a... Mas é diferente. A DeWolf morreu, as histórias já eram... Entre aspas mais pesadas, assim. O Capitão Stacy era aquele novelão que tinha do... Mas aqui, dos quatro que a gente falou aqui... Dos quatro que a gente falou aqui, que é o Tio Ben, a Gwen, o Capitão Stacy e a Jean DeWolf, eu coloco a do Capitão como a última mesmo. As outras realmente são mais relevantes. É a última, sim. Mas eu não acho que ela... não acho que ela seja irrelevante. Eu acho que tem outras mais relevantes, entendeu? Sim, sim. Mas e com isso terminamos o tempo. Morreu o tempo também. Caiu uma chaminé em cima dele, coitado. Derrubaram a chaminé em cima do relógio. Acabou. Vamos lá, próximo assunto é uniforme negro. Porra, coitado do fuck, fez o design daquele uniforme e só ganhou 200 paus. Caramba. Então, eu acho que essa história aí, essa lenda urbana, eu não sei se é lenda urbana, se confirmaram. Eu acho que essa história é legal. Mas eu acho que o design dele tava errado, porque o design dele era o vermelho, não era? Sim, eu acho que o branco é muito melhor no uniforme preto. Mas eu acho que não é só o design, né? Porque ele deu a ideia de ser um uniforme mais pra noite e tal, e assim, e mandou o design, sim, né? Então, assim, eles só mudaram um pouco a aparência. Aí, mas o negócio dele ser um traje vivo, etc., é tudo dos roteiristas. É verdade, né? Tem isso também. Né? Eles mudaram. O negócio do uniforme negro é que pegou uma moda na época, que tava todo mundo de roupa preta na época. Era a época de manter... Ou de roupa preta ou todo mundo mudando de uniforme. Cabelo também. Era uma época de tentar o deixar o negócio Hulk mais... O tava cinza, o Thor tava com aquela armadura... Mais adulto. O Thor tava com aquela armadura, o Capitão América tava com aquele uniforme preto dele. De Capitão. As histórias nos anos 80, igual acho que o Magani falou, elas estavam ficando mais adultas, mais sérias, né? Mais pesadas e tal. E aí eu acho que o visual dos personagens mudando meio que tava tentando acompanhar isso, né? E aí não, vamos falar a verdade. Trocaram a roupa do Peter por um uniforme negro porque tava todos os desenhistas devem ter feito greve pra não desenhar mais aquele monte de take que o Ditko fez. Agora, é interessante se parar pra pensar que a gente sempre fala do uniforme negro e tal, mas o que deu muita relevância pro uniforme negro foi a criação do Venom, né? Porque quando o uniforme foi criado, não tinha a ideia de que, isso na verdade vai virar um vilão chamado Venom. Não, não tinha isso. Depois foi um traje alienígena, sumiu. Exatamente. Depois foi trouxeram de volta o vilão. E aí acabou que, se não fosse o Venom aparecer, ia ser uma saga dos seis braços ali. Não, saga dos seis braços é injusto comparar. Mas não ia ser uma coisa tão grandiosa quanto foi. Não, seria como esses outros uniformes que a gente falou dos outros heróis. O uniforme preto do Capitão América. Exato. Que quase nem lembra que existe. Era legal, assim, mas é uma coisa que... É falar que depois do... Eu tiro o uniforme tradicional, porque as sacanagens comparam deixar ele. Mas tirando ele, eu acho o uniforme negro o meu segundo preferido, assim, dos Homens-Aranha. Eu acho que é um que isso é quase unânime entre os fãs, né? Que o uniforme negro ou é o primeiro ou é o segundo. O do filme do Sam Raimi pra mim, decepção. Se fosse deixar o tradicional, ele é o terceiro. Porque tirando o tradicional, meu preferido ainda é o Aranha Escarlate. Eu ia falar. O negro também tá lá. Eu ia comentar que foi uma decepção tão grande na época do filme do Sam Raimi, porque só era a roupa preta, a mesma roupa, sabe? Eu queria tanto que fosse tipo dos quadrinhos mesmo, que era lisa, sem as teias e tal. Lembro que eu fiquei bem chateado. Tem até aquele vídeo deles testando, né? Sim, é verdade. Mas você não pode reclamar porque San Remi não erra. Agora, só pro Magali voltar a cochichar, é ruim. Eu queria comentar que a fase do Straczynski, ela tá vindo ladeira abaixo, mas a volta do uniforme negro, que arco maravilhoso foi aquele. Eu tava tentando correr pra falar disso. Acabou o tempo no jogo. Acabou o tempo mesmo? Ainda não. A gente não, dá tempo aqui. Não. A história da volta do uniforme negro lá, a história é muito boa. É porque assim, ela foi numa época que tinha umas histórias ruins, mas eu gosto dela. Tem gente que não gosta que o Homem-Aranha tá muito violento, ele jamais invadiria a prisão pra espancar o rei do crime. Mas a. Tirando o motivo pelo qual a Tia May foi baleada e tal, ignorando essa parte, considera a. Um vilão mandou matar e quase matou a Tia May por algum motivo, não importa qual seja. A forma que a história se desenvolve eu acho muito boa. Sim. Back in Black. O problema mesmo é não é o arco em si, é o que resultou, mas acho que isso vai ser deve ser o tema que o jogo deve estar guardando aí também. Então, a maior parte das críticas de volta do uniforme negro não é sobre a história. É sobre ou Guerra Civil que veio antes, ou sobre o pacto que vem depois. E aí, tipo, não, mas isso aconteceu porque ele revelou a identidade da Guerra Civil. Não, mas calma, mas e a história do uniforme dele? Não, mas ela não teria nem acontecido se não fosse o pai. Enfim. A história da volta do uniforme negro é a primeira descida da montanha-russa. A Guerra Civil é aquela parte de baixo que você tá subindo. O alto é o uniforme negro. É aquela queda brusca, é o arco que vem depois. É, e com a montanha-russa quebrando o processo. Ela quebrando, todo mundo caindo. E aí ele viajando pra um outro mundo, igual o pessoal do Caverna do Dragão. Aí virou outra história. Mas que mais? A gente teve um uniforme de pano em vários momentos, né? No início era o simbionte, mas aí... Mais nada, porque finalizamos. É, mas citei. Tá citado o uniforme de pano. Pronto. Próximo assunto. A gente falou do uniforme negro, vamos falar agora do uniforme do Aranha de Ferro. Cara, eu lembro que na época todo mundo odiava o design dos anos 90, blindado ou do Guerra Civil? O amarelo e vermelho. Eu lembro que na época todo mundo odiava esse uniforme. Ele é feio, é quase uma unanimidade. O problema não é nem isso. Não é feio. Ele é muito feio, cara. Ele é assimétrico, ele tem três pernas. Por que ele tem três patas? Porque foi o Homem de Ferro que fez. O Homem de Ferro não entende de aranha, ele não é biólogo. Mentira, ele é assimétrico. Ele tem duas pra um lado e uma pra... Eu achava que ele era muito feio. Eu sempre achei ele feio também. Nossa, não sei o que falar desse uniforme. Eu posso falar que... A prova de que aquele uniforme era feio é que mudaram totalmente o design quando foram adaptar ele pros filmes. Você pode considerar... Então, né? Eu acho o dos filmes horrível. Não, mas assim, sim, eu concordo também. Eu também acho esse horrível. Não, mas assim, a ideia do uniforme é semelhante, né? Assim, não a aparência, mas que é um uniforme feito pelo Tony Stark, pro Homem-Aranha, e que tinha certos controles sobre o Homem-Aranha sem que ele soubesse, né? Isso daí realmente o filme manteve. Agora, de aparência, poderes, etc., é outra parada. Eu não odiava o uniforme, eu achava ele feio, mas achava ok pra história, sabe? Achava meio exagerado. Tipo assim, nossa. Eu vou falar que a briga do Homem-Aranha com o Homem de Ferro, que o Homem de Ferro ele tenta ativar esses negócios que ele pôs no uniforme pra neutralizar o Peter, e o Peter ter colocado um código pra neutralizar o próprio código do Tony Stark, eu achei do caralho aquilo. Tipo, é o Homem-Aranha com preparo. Eu me amarrei nessa luta do Homem de Ferro com o Homem com a Aranha de Ferro na Guerra Civil. O Tony Stark na Guerra Civil, ele foi escrito pra ser odiado, né? Então, quando a gente vê o Homem-Aranha metendo porrada nele, realmente era bem... era bem satisfatório. É até engraçado que quando foi pro cinema, pegou o Robert Downey Jr., que é muito carismático, né? Eles mudaram o personagem dos quadrinhos, né? O Tony Stark dos quadrinhos foi alterado. Tipo, eu não tenho dúvidas de que o Robert Downey vocês, Jr. Eu sempre achei esse uniforme muito legal. Sempre achei ele bonito. Eu acho que as cores são complementares, sabe? Eu acho que o vermelho e o amarelo eles se complementam. Então eu acho que a base vermelha do uniforme é muito boa. Até por ser um uniforme liso, brilhante, as partes amarelas complementam bastante. Eu gosto muito do formato diferente da aranha do peito. E eu gosto que o Peter ele tem aqueles braceletes, né, que dão uma quebrada na parte mais lisa do visual dele. Eu acho muito legal mesmo. Eu gosto das lentes que são tipo lentes mesmo, que são meio saltadas pra fora. Eu acho maneiríssimo. As lentes saltadas pra fora eu acho muito que eu curto. Meu problema com ele é que eu era inocente e não sabia na época, é que eu achava ele muito tecnológico pro Homem-Aranha, entendeu? Tipo assim, nem é o herói mais pé no chão. Hoje em dia, pff, virou outra parada, né? Mas na época, assim, pra mim, destoava muito, sabe? Tipo, pô, mas o cara... Ele revelar a identidade na Guerra Civil não me incomodava tanto quanto, tipo assim, pô, vai virar um Homem de Ferro Júnior, sabe? Não sabia o que viria pela frente, novamente. Eu vou falar uma coisa, eu vou voltar a ser polêmico agora. Eu detestei quando desfizeram a identidade pública do Homem-Aranha lá no Pacto. Eu tinha gostado muito, eu até gostei também da forma que o próprio Dan Slott ele tinha resolvido o problema dele ter se revelado pro público que ele era o Homem-Aranha. E numa edição lá do Vingadores da Iniciativa, eles conseguiram dar um migué que deixou na dúvida se era mesmo o Homem-Aranha ou não. Quando a identidade volta a ser secreta, tem uma história que o Norman Osborn tá com os vilões e tipo assim, olha só, consegui descobrir o segredo da identidade do Homem-Aranha. Aí você pensa, ah, ele adivinhou, né? E aí ele tem um raciocínio mó lero-lero, sabe? Tipo, com certeza o Homem-Aranha é amigo do Peter, porque o Peter tá tirando a sua. Sim, eu lembro. Tipo, em 2009, sabe? Tiveram que inventar um negócio no pacto lá, que o pacto faz as pessoas não pensarem logicamente pra tentar justificar o que fizeram nesse arco. Detalhe, esse arco foi escrito também pelo Dan Slott. É o mesmo princípio de voar do Guia do Mochileiro das Galáxias. Só você, a hora que você tá quase chegando no chão, você erra o chão, né? É isso, eles estão pensando, vai descobrir a identidade do Peter, aí ele erra o pensamento e não consegue lembrar. Nunca fez sentido. Ué, foi isso que fizeram no terceiro filme aí do Homem-Aranha. No, pois é, eu quero Holland, ver o próximo filme pra galera não lembra exatamente o que eles fizeram, né? Porque, assim, beleza, todo mundo esqueceu quem ele é, mas aí todos os documentos sobre ele sumiram, todas as fotos. Ou as pessoas simplesmente olham e não enxergam, sabe? Eu não sei. Tipo, a tia dele morreu lá no quarto, lá na casa que ela... Pode falar. É tipo, não é um feitiço de memória simples, é um feitiço que afeta a realidade como um todo, né? Então mas é isso que a gente não sabe, né? O feitiço era todo mundo vai esquecer de Peter Parker. Mas esquecer ou ele vai deixar de... E a gente também não vai saber porque acabou o tempo. E nem era o tema, né? Pois é. Começou a viajar. Aí o tema agora próximo é... tema. Tema polêmico. Ixi. Epa, gostei. Porque os outros não eram. Os outros não eram, né? Próximo tema é John Romita Jr. Eu curto ele. Começou. Magari, eu curto o Romitinho no auge, não ironicamente. Eu comprei todos os encadernados da fase de Strazis que o Romitinho, infelizmente vindo com pecados pretéritos como brinde, justamente pela arte do Romitinho. Bom, o Romitinho é a prova de que os pais encorajarem sempre os filhos é novo. Sacanagem, ele criou o design pro Gatuno, um vilão tão legal visualmente. Cara, eu gostava da arte dele nos anos 90, que assim, foi quando eu comecei a ler, então é difícil julgar com muita imparcialidade, né? Mas eu gostava, assim, era um pouco diferente, mas eu gostava. Só que nos anos 2010, mais ou menos, aí, ele teve uma época aí que ele deu uma desandada boa, sabe? Eu acho que ele... Ah, sim, nos anos 2010. Ele começou a exagerar demais. Deu uma desandada. Na época lá do Novas Formas de Morrer, alguma coisa assim, eu já falei isso em outros programas, o Anti-Venom parecia o Groot, sabe? Tipo, não... era tão reto os traços que eu não conseguia imaginar que aquilo era um simbionte. Parecia que eram estacas, sabe? Então isso daí me incomodava. Eu achava muito... Mas ainda não era tão ruim. Na época do Super-Homem, que eu acho que ele... Eu não queria fazer. Eu faço DC, mas vou fazer mal feito, só pra voltar pra Marvel. Eu acho que era essa que era a ideia. Ó, eu vou falar que ele deve estar com o mesmo pensamento atualmente na Marvel, porque atualmente ele voltou a ser o desenhista regular do Homem-Aranha. E acho que não é spoiler, na morte da Miss Marvel, você vê a mal vontade dele na cena da morte dela, porque ele desenha todo mundo ou com o nariz empinado, como se estivesse desprezando a morte dela, ou simplesmente com o cara de solo, de que ele só quer voltar pra casa. Cara, esse negócio, a sensação que dá, assim, é lógico que no arte é uma parada meio subjetiva, né? Pode ser que tem gente que adora e a pessoa não tá errada por isso. Mas ela não pode negar que falta um pouco de capricho, mas enfim. Mas a sensação que eu tenho é que, assim, todo mundo, à medida que ele vai ficando mais famoso, eles começam a, tipo assim, colocar uma marca maior dele na arte, sabe? Testar mais e tal. Porque, assim, o que eu fizer aqui o pessoal vai comprar de qualquer maneira, então eu vou fazer diferente. E eu acho que ele começou a mudar demais o estilo, sabe? Deixar... Não sei explicar, eu não manjo de arte, eu posso estar falando um monte de abobrinha. Mas é, no início ele começou certo, ele tinha que emular o que o povo fazia. Tinha que tentar fazer igual. É, no começo, eu acho que ele tinha um problema que ele emulava muito o pai dele. Nos anos 90 e 2000, ele tava no ponto. Ele tinha um estilo próprio dele e tava funcionando bem. Exato. É que mas em algum eu acho que momento, até... nos anos 2010, ele, sei lá, ele fez alguma coisa que não deu certo. Mas eu acho que é até esperado, sabe? Tipo assim, pra você começar, você tem que ir devagar. Você tem que tentar ir mais ali do jeito que o mercado faz e tal. Depois você começa a colocar seu... Sua como é que fala? Sua marca, né? Só que eu acho identidade. Que depois é a sua identidade, que né? É o que faz a pessoa olhar o desenho e falar: ah, isso aqui é o do Romitinha. Agora, nos anos 2000, realmente. Se tiver ruim, é o Romitinha. Não gostei. E tirando o traço dele, design de personagem deles. Os designs de personagem deles são muito bons. O Duende Macabro. Os designs que ele fez pro Coração Negro, pro Mephisto na fase do Demolidor, também pra mim são os melhores. Que coisa pavorosa aquilo. Eu já falei várias vezes, sempre que falo do Romitinha eu falo que. Primeiro tem esse negócio da nostalgia que o Eric falou aí. O pessoal começou a ler, ele era o Tá, eu vou usar a palavra desenhista. É, eu não posso. Eu não posso. Mas o quadrinho. Porque o formatinho aqui no Brasil. Dava uma boa enganada no... Aí depois que virou o formato americano, dá pra ver que o desenho dele é uma bosta. É, tem uma coisa dele também que algumas pessoas... É, não tô falando que é o Magali, não, mas já vi outras pessoas reclamando que era aquela teia que parecia... A roupa que parecia ser individual, cada brilho da roupa, mas aquilo era colorista, né? Se a gente pegar a arte original, não tinha isso. Parecia que era um monte de plaquinha, sabe? O uniforme. Mas sim, eu acho que ainda ali no final dos anos 90, eu acho que ele ainda tava bem. É, que mais? Ah, então, ele também tinha um negócio dele. Eu gosto. Uma coisa que eu também curto dele é que a arte dele tem... Pode falar. É só uma coisa que eu também curto nele, é que a arte dele parece que tem muito movimento. Tipo, você percebe os personagens se movimentando. Não é tipo aqueles desenhistas de capa, quando eles vão desenhar uma edição inteira, parece que tudo são fotografias paradas. Tipo, você sente um dinamismo na arte dele, na troca de Alex Soss. É, exatamente. Soss, excelente. Esse é um bom exemplo. De telas estáticas. Artista. Finalizamos então sobre Romita Jr. E o Magaren parece que ele tá lendo a pauta. Porque o próximo tema são revistas em formatinho da Abril. Nesse eu não vou poder opinar porque eu peguei na fase Panini. Cara, tinha um cara no grupo do Aracnofan que odiava a Abril. Era o mesmo cara que ficava infringindo regra e quando a gente corrigia ele ficava bravo. Mas enfim, isso aconteceu no dia da gravação, então por isso que eu tá fresco na memória. Mas enfim, o formatinho na época ele foi uma necessidade editorial. Tá fresco, né? Igual ele. É, tá. Foi uma necessidade editorial, né? Não começou nem na Abril, né? A Block começou com o formatinho, né? Mas isso a Block, o formato. Isso. Era um formato pouco. O da Block. Na verdade, a Abril. A Abril reduziu. É porque assim. Não. A que a gente tá falando de super-herói, mas se for na Disney. Sim, a quadrinho da Disney lá na. Já nos anos 60, a Pato Donald. Turma da Mônica também. Deixou de ser o formato magazine que ela era. Já passou pra formato menor. Da vez do Mickey saiu, cara. O Mickey foi a segunda. Ela já era um formato menor. Mas isso era questão, diminuindo, questão de gráfica, um né? Assim, custo e gráfica e tal. Sim, sim. É. Tanto que assim, o Homem-Aranha e outros heróis... Tem espaço também. O Homem-Aranha e outros heróis na Ebal era um formato maior, né? Até maior que o americano. Aí na Block reduziu. Na RGE eu acho que manteve o mesmo formato. Quando foi pra Abril, era um formato um pouquinho menor que o da RGE. Né? Ele era mais baixo. Era o primeiro formatinho. E aí assim, por você reduzir o formato... Isso gera um probleminha, né? Porque a arte precisa ser reduzida também. E aí, por problemas também editoriais, às vezes, não é por causa do formato, mas os formatinhos da Abril são famosos por terem cortes, né? Na história. Não só por... Ah, por... também corte do texto também. Sim, né? O texto, cara, é impressionante. No balão também. O povo, nossa, mas eu não gosto... Eu prefiro ler o formatinho que a leitura é mais fluida. É mais fluida porque tem um terço do texto original. Uma coisa que seria bom... Uma coisa que seria bom publicar em formatinho seria as histórias do Bendis. Ia cortar aquelas 200 palavras dele e printou em duas. O... Mas o formatinho, ele era famoso por isso, por dois motivos, né? Um era o corte necessário pelo formato, né? Você tinha que reduzir a quantidade de texto, porque simplesmente não cabia. Sim. E outro também, que não era por causa do formato, mas a Abril, ela não tinha direito de publicação de todas as histórias no início, e quando ela começava a publicar, como ela precisava garantir a venda, ela tinha que publicar as melhores. Então ela simplesmente ignorava o que era ruim e depois ficava criando o próprio universo dela pra justificar uma coisa na outra, né? Então, enfim, o formatinho ficou famoso por isso aí. É isso. Isso que o Gustavo falou na hora do uniforme negro lá, que o desenho desiste. Detestava desenhar a teia, pelo jeito não era na Abril, porque na Abril, depois das Guerras Secretas, o Aranha voltou pro uniforme normal dele no final. Verdade, a Abril redesenhava todo. Redesenhava o uniforme, né? Porque ele pegava as histórias que ele já tava com o uniforme negro e mudava pro outro. Mas a. Mas uma coisa que o Eric falou aí dos balões diminuir os textos, aí não sei se era muito não, porque eu tenho uma edição da. Que veio num DVD. Que é uma edição. É no nosso formatinho. Da 50. E os textos em inglês lá tá igual o original. Não, então, mas é porque na Abril, eu não sei se o foco nada. Era mais pra criança, ou se era porque eles tinham um padrão de tamanho de letra, alguma coisa assim. Mínimo, né? E aí eles cortavam muito texto, porque tem história americana, principalmente antiga, que tem texto pra caramba no. Os balões são gigantescos, né? Aí ficava lá assim. E o Bendis nem trabalhava na época. Era normal o recordatório ser simplesmente eliminado, às vezes. Ou então virava um enquanto isso, enquanto no original era três frases, né? Nos anos 90 isso reduziu, porque as revistas começavam a ser digitais, né? E aí não era letrista na mão mais. Quer dizer, o letrista fazia a letra no formato maior, que depois era reduzido, né? Então não é nem por isso. Mas enfim, passou a ser mais fácil, né, produzir. E hoje em dia tem uma coisa ou outra em formatinho. Não é bem em formatinho, tentar falar antes que acabe o tempo. Mas tem um formato americano que chama Digest, que ele é um pouquinho maior que o formatinho, mas ele é menor que o americano. E aí tem coisa atualmente saindo, né? Marvel Verso sai nisso, aquele mangá com versão secreta saiu nesse formato, aquelas histórias lá do Homem-Aranha ama Mary Jane, etc, que também saiu nesse formato, que é menorzinho, né? Antes que o tempo acabe, só quero falar que abriu uma mãe e ela nos livrou de muita história ruim. Eu não consigo gostar de formatinho, não. Até tem algumas histórias em formatinho. As minhas do Aranha 2099 eu mantenho formatinho, mas eu evito. Eu tô passando tudo pra frente. Se você tem a opção de ter história em formato americano, manter formatinho é puramente nostalgia. Nunca vai ser melhor do que o formato original da parada, entendeu? Tipo, não tô falando nem você, não. Falo, pessoal, não, mas tem americana, mas eu prefiro o formatinho. Não, o formatinho, o papel é pior, o formato é pior. Cê, sabe, não é melhor. É tudo pior. não tem nada que salva no formato. Ah, mas era bom, era o que a gente tinha, sim. Era o que a gente tinha. É, nostalgia. Mas era ruim. Foi bom para a época. Se você quiser ter uma história que você gosta entre a história formatinho e a história original, vá para original. Você prefere assistir o filme no celular ou na televisão? E finalizamos. Fica aí, no ar. Fica no ar. Dublado ou com áudio original? Fica no ar. Colorido ou preto e branco? Com 4:20 lá, o formato era 4:20, 4:4, sei lá, 4:4, ou widescreen? Não, 4:3. Era formato quadrado. 4:3. É 4:3 isso. Vai lá, João. Vamos lá, próximo assunto. Peter Parker, professor ou cientista? Professor. Professor é ferrado, ganha pouco, isso combina demais com Peter Parker. Professor, próximo assunto. Cara, eu... Falando da profissão em si, as duas têm como ser legal. O problema são as histórias, né? Assim, ele, como cientista, teve histórias piores, na minha opinião, né? Mas ele como professor, dá uma... Eu acho muito legal a ideia dele como professor. Combina demais com o personagem, com a evolução dele. Até volta lá na origem, né, do personagem, que era na escola e tal. Ele como cientista, eu acho que uma boa evolução, sabe? Mas não como dono de empresa. Eu acho ele como um cientista, tipo, funcionário, eu acho que combina bem, sabe? Só que eu não lembro de nenhuma história dele como cientista que tenha sido realmente boa, sabe? Sempre foi mais ou menos. Eu acho, inclusive, que a personalidade do Peter, ela combina demais com a profissão de professor, porque eu acho que ele é um tipo de cara que, explicando, ensinando, ele consegue chamar a atenção do aluno muito bem. Sim, sim. Ele consegue. Inclusive, eu curto bastante uma história do Homem-Aranha, que ele voltou a ser professor, que é a minissérie Homem-Aranha e os X-Men, que ele vai virar professor no Instituto Xavier. Tem essa história maravilhosa. Pô, eu tava pensando exatamente nessa história, que ele vai lá pros X-Men ensinar a garotada. É muito boa. Ah, aquela que os alunos dos X-Men são mais adultos e responsáveis que ele? Ah, tá. Sim, a famosa história onde o Sauron, ele fala, o Peter pergunta pro Sauron: com essa tecnologia, você poderia curar o câncer. E o Sauron: mas eu não quero curar o câncer, eu quero transformar as pessoas em dinossauro. Essa história que vocês estão falando é aquela mais recente ou teve alguma mais antiga? Porque tem uma... É, recente, tipo 10, 15 anos atrás, provavelmente. Não, porque... não, mas eu lembro de ter saído uma, eu acho que era pós-pacto já. Homem-Aranha, sim, era pós-pacto isso. É essa mesmo, né? É verdade, o pacto já faz. É? Já faz 15 anos. Caramba. E tem gente até hoje falando: tem que desfazer. É. Pois é, mas acho que o Peter... Eu gosto do Peter como professor, porque eu também sou professor, e eu acho que a personalidade dele combina muito com essa coisa de brilho da juventude, sabe? Eu enxergo o Peter e o Homem-Aranha muito como esse símbolo para novas gerações. Então acho que ele, como professor, inspirando novas pessoas, é a profissão, entre aspas, melhor para ele. Não que ele ser cientista vá contra o cerne do personagem, sabe? Também é uma profissão que cabe nele, só que eu acho que ele, sendo professor, muitas vezes é melhor trabalhado. E convenhamos, acho que faz sentido, sim. Fazendo o Peter professor foi uma fase muito boa. Aqui, mas isso que você falou faz total sentido, porque ele foi tentando... Tá fazendo um barulhão aí. É, isso dele como professor... Isso que você falou faz sentido, porque todas as tentativas dele como cientista não resultaram em histórias muito boas, né? Então, realmente, faz sentido isso aí que você comentou. Eu ia falar mais coisa, mas percebi que não tinha mais coisa pra falar. Não, é quando... Teve uma época que ele tava como cientista lá nos laboratórios do Max Model, que tinha um cientista misterioso e tal, que trabalhava lá no lugar, e que depois se descobriu que... Não, se descobriu que era o Morbius, que ele se fechava lá porque ele não podia sair no sol. É verdade, era o Morbius, não era o lagarto. E porque ele também era procurado pela polícia. É, não, aquele... O problema entra naquilo que eu falei antes, já entra na parada assim, vai virar cientista, mas aqui a gente faz coisas que... floresce o deserto e não sei, sabe, tipo, vira uma, a mega ultra corporação mundial, sabe, já... E o Peter já começa como uma das grandes cabeças, tipo, e já entra sentando na janela da empresa, ele já é um dos sete mais lá dentro. Reduz muito a dificuldade, sabe, das paradas, fica pouco crível que ele tem que se esforçar demais pra fazer as coisas, sabe, eu não sei. Acaba sendo só mais uma desculpa pra chegar atrasado e o povo não gostar dele. É aquele mesmo plot. A profissão, ela acaba ficando muito conveniente pro Peter, né? Aí facilita muito a vida dele e o leitor não gosta muito disso, até porque o leitor não tem uma vida fácil. Aí dá um pouquinho de inveja no Peter. O problema é que fica sem desafio, né? Vira um filme da Capitã Marvel, né? Ela é só soprar que todo mundo cai, sabe? Não tem desafio. Uhum. É meio que isso. Mas... Então é isso, finalizamos. Finalizamos. Vamos pro próximo tema, pro Magaren poder opinar também. Magaren, o próximo tema é Mayday Parker. Ih, rapaz, agora só o Magaren fala. Aqui ninguém quer fazer podcast sobre ela. E é isso? Cara, eu vou falar. Fiquei muito chateado quando lá no Renove os Votos não era ela, a filha do Peter Parker, com a Mary Jane. Ah, mas a Anita mas não era melhor. Legal. Sim, ela é legal, mas depois virou quando iniciaram eu fiquei chateado. Mas não é melhor, não? Do que podia ser pior, podia ser aquela bosta do... Podia ser aquela bosta do... Até esqueci qual é o nome da história. A história tão ruim. Nossa, aquela história do J.J. Abrams. Não, não. A do que todo mundo elogia aí, que se passa em tempo real. Ah, Life Story. A história de vida. Também não foi ela, então, do Life Story, Spider-Man Life Story. É, aqui é uma bosta. Aqui, mas só pra. Mas enfim, eu acho a história. Pode falar, galera. Não, eu ia falar que eu acho. Não é segredo que eu acho o universo da meia a evolução nacional do. Nacional não. Natural. Caralho, não é nacional. Natural. Natural, isso. gastei 5 minutos só pra lembrar a palavra. É, natural do universo Marvel normal. Era a evolução do personagem, mas o personagem não pode evoluir, né? Eu acho, inclusive, que a Mayday, ela deve ser um tabu. Só comentar rápido, que eu acho que a Mayday, eu acho que ela deve ser um tabu dentro da Marvel. Porque toda vez que o Peter tá numa realidade alternativa onde tem uma filha, eles erram o nome da filha e não é, nunca é Mayday. Então, deve ter alguma coisa lá que proíbe eles usarem. Eu acho melhor, porque nas partes que vale, é. Eu acho melhor porque você não banaliza personagens, sabe? Tipo, você é a filha dele em qualquer lugar. Sim, sim. Mas o que eu ia falar era só um adendo que, se alguém estiver ouvindo e não faz ideia do que a gente está falando, é porque nos anos 90, né, o Peter e a Mary Jane ia ter uma filha, e a filha some, basicamente, nenhum roteirista mais falou sobre ela. E aí foi feito um what if de, e se ela tivesse crescido e ganhado poderes também, e etc, né? E aí, isso foi no final, foi em 1998, eu acho. E aí a what if virou uma mensal que durou até 2010, praticamente, né? Então, assim, do Brasil só vieram a what if mais 12 edições. Mas lá fora teve mais de 100 histórias. Era literalmente o... Do final da Amazing Spider-Man número volume 1 ali, ao invés de continuar pro lado que a gente viu no meio-meia, esse universo ele foi pro outro caminho, né? E durou mais de 10 anos. Foi o primeiro tão longevo assim quanto o Ultimate, né? O Ultimate continuou depois. E a própria Mayday, até hoje ela aparece nas HQs. Quando estão fazendo alguma revista do Aranha-Verso, eles sempre encaixam ela. No Aranha-Verso ela tá lá. Assim, a história, pelo que o pessoal fala, ela nunca foi um sucesso comercial absurdo. Mas o Tom DeFalco que tava por trás, ele tinha um pouco de força lá pra manter o negócio saindo. Então, é uma coisa que seria muito bom se fosse publicado aqui. Porque a história é boa, né? Essa parte é legal. É uma evolução, é realmente uma evolução do personagem, do universo do Homem-Aranha, né? Porque quando o personagem tem muito tempo, você acaba ficando estagnado, igual é o caso hoje, né? E ali não, tipo, ele tá com filha, a filha já tem 16 anos. Enfim, você vai vendo não só o universo do Homem-Aranha, mas o universo Marvel evoluindo, né? Novos heróis aparecendo. Tá? Só queria contextualizar pra quem nunca ouviu falar. Uhum. Eu realmente acho que o ponto que a Mayday sumiu e eles trouxeram de volta de May foi o momento que o Homem-Aranha como um todo começou a ir ladeira abaixo. Porque deu uma levantadinha lá na fase do Straczynski, mas depois disso, sei lá, as histórias do Homem-Aranha nunca mais pareceram a mesma coisa. Tipo, parece que com o início da Mayday sumiu a maturidade do Peter também. Mas eu acho que eles... É um problema do... Quando o personagem tem muito tempo, né? Quando eles zeraram a Amazing e começou de novo, aí meio que a evolução deu uma travada, entendeu? A evolução do personagem. Até ali, ele ainda continua evoluindo, virou professor e tal, mas ela começou a ser mais lenta, começou a ficar no vai, não vai nas coisas e tal, então... Ter o Marvel Comics no universo MC2 era uma boa opção na época. O Peter até hoje ele tá nessa de que ou ele tá nesse trintão de Shorty, ou ele tá nos 30, ou ele não tá nos 30 de idade, né? Tipo, literalmente o tempo parou pro Peter depois que a Mayday sumiu. Sim, isso é um problema de quadrinho americano, né? Chega um ponto que... O problema é do quadrinho como um todo, né? É o status quo. É porque mangá começa e termina, né? Falei quadrinho americano nesse sentido, porque se não for uma Turma da Mônica, que é uma comédia, não tem passagem de tempo, essas coisas, eventualmente você chega num ponto que se você não matar o personagem e substituir pro outro, você é fadado a falar que os últimos 20 anos se passaram em um ano, sabe? E aí, fica assim, né? Mas não substitui, né? E só pra finalizar, eu acho que a filha do Peter com a Mary Jane, no Renove Seus Votos, é muito melhor do que a Mayday Park. Por que sumiu? Meu Deus, ele deixou isso pro final pro bagalho não poder dar tempo de resposta. E com isso terminamos o tempo. Ah, é bom que ele deixou pro final que ele facilita eu cortar. eu precisar. Deixa eu fazer um comentário nisso aí que não é sobre a May. Tendo só 4 histórias, é muito mais fácil você fazer um personagem. Deixa render pra você ver. Se continua bom. Mas ela aparece depois, pô. Ela aparece no Aranha Versa. Ela aparece lá como a garota que salva o dia. Sei lá. A outra sustentou a mensal, pô. Não sei como. Não, mas enfim. Vamos lá, próximo. Isso. Próximo assunto. Vamos de uma May pra outra. O próximo assunto é a tia May. Meu Deus do céu, encerra aquela véia. Morreu, tchau. Sério, ela não tem mais... Aliás, tá pra gravar a morte dela. Babado Mônio. Morte definitiva. É a mesma coisa com a Mayday, tipo... Depois da morte dela, lá nos anos 90, e ressuscitaram ela, depois daquilo, ela nunca mais teve nenhuma serventia. Tirando a fase do, do Stravinsky. Até hoje, ela serventia... aparece no título só pra lembrar que ela ainda tá viva lá. Então, a tia May, a ela... serventia May. O negócio que eu falei aqui de ser... quando você rende demais, começa a ter um problema... É esse, né? Que assim, a tia May, ela, desde que ela estreou, ela tá quase morrendo. Ela só passava, vivia passando mal. E aí, tipo assim, é meio sem sentido a personagem nunca morrer, né? Aí, é... Se você pegar nas histórias na época do Dan Slott, por exemplo, ela parece que rejuvenesceu uns 20 anos, né? Assim, ela ainda tinha aparência, não tinha tanto aparência mais, ela parecia mais nova. E, tipo assim, ela tá casando de novo, ela tá fazendo trocentas coisas, projetos sociais, eu acho assim, legal. Nas histórias do Dan Slott, a tia May parece a tia May do Universo Ultimate. A tia May, hoje em dia, ela é Evelyn Harper, do Two and a Half Men. Ela só tá lá pra azucrinar os filhos... E ficar colecionando ex-marido. É, o problema é, sei lá, eu acho que. Eu acho que ela é o símbolo máximo de que a história não caminha, sabe? Porque, tipo. É. A personagem, ela realmente tava quase sempre morrendo, sabe? Nas histórias originais. E aí, tipo, não, beleza, agora ela tá saudável, é isso aí, boa. Mas ainda tem uma história ou outra relevante, né? Ela ficou meio de escanteio, mas. O Festa, por exemplo, lá, o instituto que era dela, era. Na época do Dan Slott foi interessante. Depois eu não tô lendo tanto, não sei falar, né? Na verdade nem era dela, ela só trabalhava lá. Ele era lá do Martin Liu, Senior Negativo. Sim, sim. Ela era tipo como se fosse uma ela era como se fosse uma posição de gestão, eu acho, não é tudo? Tipo assim, não era dela, mas ela era... Eu não lembro, eu posso estar confundindo com o jogo. É do... Bom você falar do jogo. Eu acho que a tia May do jogo do videogame, do PlayStation, né? Do Spider-Man... Ela é muito melhor do que todo sei lá, esses tipo, 20 anos de Tia May no quadrinho. Porque ela é uma senhorinha que você tem empatia por ela, você entende o papel dela na vida do Peter, e aí ela faz, ela literalmente ela morre pro Peter fazer uma escolha gigante. Que é uma coisa que ninguém mais soube trabalhar isso na Mary Jane, não, Mary Jane não, da Tia May dos quadrinhos. Eu gostava muito da Tia May no início, sabe? Porque ela... Eu não sei, assim, quase todo mundo tem essa... Ela parecia mais uma avó do que uma tia, né? Pela diferença de idade, etc. Sim. Mas ela me dava essa sensação, sabe? Tipo, de cuidado, de vó, de mãe, assim. Eu achava legal e criava uma dinâmica interessante. O Peter preocupado em fazer as coisas pra ela, sabe? Aumentava também ali o nível de responsabilidade dele de fazer as coisas. Eu gostava dessa dinâmica lá no início, assim. Eu sei que tem a piada, né? Que ela só ficava passando mal, mas era uma dinâmica interessante. Falando nisso, eu já vou pegar o gancho de uma tia May que eu adoro muito, que é a tia May do Sam Raimi, mas porque ela é meio que contrária da tia May dos quadrinhos. Enquanto a tia May dos quadrinhos é aquela que fica puxando o Peter pra baixo, aquela tia May é aquela que pegava o Peter quando ele tava mais pra baixo possível e puxava ele pra cima, tanto no Homem-Aranha 2 como no Homem-Aranha 3. Eu curtia bastante isso, ela era meio que ela não era uma âncora, ela era um suporte pro Peter naqueles filmes. É curioso que uma das melhores cenas da Tia May... Eu tô te cortando, mas é só pra fazer um comentário. É uma das melhores cenas da Tia May nos quadrinhos é a morte dela durante a Saga do Clone, que não era ela, né? Então, ela, tipo, era ela, sim, claro que era. Ela conversando com o Peter, claro, lá no topo do era o Empire State? Eu acho que era, né? Tipo assim, eu gosto daquela história da conversa também, né? Já da época da Panini. Mas essa daí, ela é voltar, muito emblemática. Voltar no mudo. Eles chamaram a Rosemary Harris, que é uma atriz que... Ela transborda carisma. Exato. Só voltando pro filme, eu gosto muito da Tia May do filme do Andrew Garfield, que ela tem aquela coisa do... Ah, quando você voltar, você traz os ovos. Aí ele volta todo fudido, batido, sangrando. Ele tira da mochila os ovos, aí ela chora. Pô, essa cena me pega até hoje. É, tipo, ela tava chorando lá porque ela ia ter que chamar o hospital, eles já estavam quebrados. Eles não iam conseguir pagar a ida de ambulância do Peter. Cara, assim, eu sei que elas são bem diferentes entre si, mas eu acho que todas as tias May do cinema eu vejo pontos positivos, sabe? É, eu sei que a do Tom Holland ela não tem nada a ver, assim, na verdade ela tem a ver com o do Ultimate ali, né? Ela não tem muito a ver com o do meio-meio. mas todas eu vejo ali pontos positivos, sabe? Esse cuidado de mãe eu acho que é o cerne do personagem, sabe? E da personagem, no caso. Sim. Eu acho que e com isso pontos... acabamos o tempo. Não deu nem tempo de eu falar de qual te amei, não tem esse carinho de mãe. Podia ter mandado um outro. Vamos lá. Então, o último assunto antes do assunto bônus é o desenho de 1994 do Homem-Aranha. Pois é. Nostalgia. Primeira temporada muito boa, o resto pode pular. Eu acho que aquele desenho é o que o espetáculo Spider-Man teria sido se ele tivesse sido renovado para mais temporada. Porque assim, as três primeiras temporadas dele são muito boas, mas depois da quarta começa a desandar. Três? Eu conto as três temporadas. Primeira temporada é muito boa, o resto... O problema da segunda temporada é só os dois ou três episódios que o Morbius aparece. Até tem uns episódios da saga do Morbius que dá pra se aproveitar, como o Justiceiro. Então, assim, o Magari falou um negócio aí bem comentado, que é a questão da nostalgia. A prova que a nostalgia é um câncer essa série. Então, mas assim, eu concordo em partes com o que o Magari falou. A questão da nostalgia realmente faz todo mundo falar que é a melhor série e pronto, acabou, porque viu durante a infância. Basicamente isso. Ah, mas eu revi ano passado e gostei. Sim, porque você tem a nostalgia de ter visto quando criança. Mas o que eu quero dizer é assim, ela era legal na época, ela é parecida com séries da época, né? Então, assim, a série... Normalmente, os desenhos e tal, eles têm uma identidade. Só que se você pegar, por exemplo, Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos, é um desenho muito bom pra época também. Só que só quem nasceu ali nos anos 70 que fala, o melhor desenho era Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos. Ou seja, nostalgia, né? Então, assim, sei lá, todo mundo falar que é o melhor desenho, eu acho que é um pouco complicado por causa disso aí, porque todos... Sei lá, você tem que se transportar pra época pra assistir a parada, sabe? Eu vou falar que ser enrolado fazia parte nos anos 90. Vou falar que por conta da nostalgia, tem gente hoje em dia que fala não ironicamente que Ultimate Spider-Man é o melhor desenho do Homem-Aranha. Deve ter gente que, justamente o fã que gosta do Homem-Aranha mais tecnológico, com coisa e tal, pô, realmente, pode ser que o cara gosta mais do Ultimate. Então. Mas assim, eu acho. O Magari falou do espetacular, eu acho. O Gustavo, eu acho. Que eu acho espetacular, mais parecido com o espírito dos quadrinhos dos anos 60. Né? Não o visual, nem essas coisas, mas o espírito ali é mais parecido. E como eu gosto mais dos quadrinhos dos anos 60, acabo me identificando. Se parar pra pensar, o dos anos 90 parece o espírito dos quadrinhos dos anos 90. Né? É que eu gosto de... É que isso que eu falei no começo, é que eu gosto de lembrar que o Spectacular, ele sim é um desenho muito bom, mas ele não era perfeito, não. Ah, não. Quem discordar, eu só quero lembrar, eu só digo uma palavra voltando num tema que a gente já falou. Craven. mas isso aí é adaptação. Não, mas assim, se for assim, dos anos 90 tem o Craven Boboca apaixonado lá. Não, exato, é. Tem a Calypso que vira, sei lá, a tigresa. Agora, falando sério, assim, eu, criança nos anos 90, eu adorava o desenho. Hoje eu vejo mais os defeitos porque eu tenho um pouco mais de senso crítico, isso aí, né, tipo, não, isso aí tá meio... Você não deixa a nostalgia te blindar. Mas assim, quando eu era criança, eu não posso negar que o desenho foi um dos principais motivos de eu gostar do personagem. Realmente era um desenho divertido, era bom. Mas... Que era o que tinha na época, né? Não, exato. Até porque depois dele veio o quê? Veio aquela bosta fétida do Chuva de Merda. Ou Diversão e Alegria. Diversão e Alegria. Mas assim, mas vou falar que o desenho... Se eu fosse criança na época do Ação Sem Limites, eu era, mas não assisti quando criança, talvez eu gostasse também, sabe? Porque assim, a gente via... Não, você... A gente via o que tinha na televisão, sabe? Quem não tinha TV a cabo. Então você meio que... Você queria gostar. E o querer gostar ajuda demais, sabe? Eu vou falar que eu era criança na época também do Ação Sem Limite, e eu olhava o trailer daquilo e falava, não, isso não é bom. Eu não vou assistir isso. E quando eu assisti, eu aguentei mais 10 minutos. Talvez eu não gostasse tanto por ter visto dos anos 90, que aí eu ia ficar comparando, sabe? Mas se fosse o primeiro que eu vi, provavelmente. Mas a música... O Diversão e Alegria... Bom, vamos lembrar que o Diversão e Alegria foi o primeiro, talvez a única vez. Foi o primeiro. Que eu fui substituído na gravação por motivo de saco feito. Não falava nada durante a gravação. Mas... Eu acho que eu concordo com o Magaren, porque esse desenho de 94, enquanto a gente tava fazendo os views, eu sempre deixei claro, né, que eu via muito pouco esse desenho na época. Então o meu primeiro contato seguindo ele certinho foi quando a gente tava fazendo os views. Então a primeira temporada dele é muito boa mesmo. E daí depois é só de ok pra ruim. Sim. Eu acho que a galera que fala que é muito bom é porque viu na época e tal, e tem memórias boas. Tem uns episódios legais espalhados pelas restos das temporadas, mas no geral é aquilo que você não consegue assistir nem. Eu acho que se você, só se tiver nostalgia, você assiste. Sim. E é muito bom. Muito eu acho que o ponto é, era muito divertido na época. Isso não necessariamente significa que o desenho é tecnicamente muito bom, sabe? Tem uma história muito boa. Mas era a experiência de assistir. Eu não tô nem falando de técnica. Não, mas eu falo assim, a experiência de assistir na época era muito boa. Eu acho que esse que é o ponto, entendeu? Que é o que fala. E com isso, finalizamos. Melhor. Então vamos lá. O último assunto da noite, bônus, é a identidade revelada do Peter na Guerra Civil. Nossa. Eu acho que a gente só uma garota. Tá bom. Ah, cara, eu tava voltando a ler na época, então isso não me incomodava. Mas as coisas mais imbecis que já fizeram com o personagem. É, eu entendo a crítica. O motivo que fez ele tirar... Eu vou falar de uma vez, aí eu já fico calado o resto do programa. O motivo que fez ele tirar a máscara idiota, a razão que fez ele tirar a máscara idiota, o jeito que ele tirou a máscara idiota, o jeito que voltaram a máscara idiota, tudo idiota. Pronto. Eu comecei a ler quadrinho na época e eu vou falar... Eu já falei aqui, vou falar de novo. Eu fiquei chateado quando desfizeram isso, porque na época eu curti bastante o Peter ter cometido essa cagada e as consequências que teve em alguns arcos na revista logo em seguida. Claro que uma dessas consequências a gente acha que é meio que unanimidade, que o pessoal não gosta. Mas assim, os arcos do Peter ter que lidar com vilões, atacando a vida pessoal dele, eu curtia bastante. É, eu sempre acho legal quando você tem mudança de tipo de status quo, sabe? Pessoal, alguma coisa inesperada, assim. É... Mas eu concordo parcialmente com o que o Magani falou. Tipo assim, sabendo toda a história do Peter, dificilmente ele faria aquilo da forma que ele fez. Na época eu não tinha tanto conhecimento de história, então eu relevei isso aí. Mas eu achei as histórias que desenrolaram após isso, né, é legais. Igual o próprio Uniforme Negro que a gente falou, né, de volta... A Uniforme Negro, eu acho que é uma boa história e tal. Ele tendo que se esconder, aquela... Eu gostava dessa dinâmica, sabe? Apesar da forma que ele revelou a identidade ser ruim. É... Mas, enfim, acabou gerando o pacto, que foi a pior consequência, né, na minha opinião. Enfim, esse é o grande motivo de muitos fãs do Homem-Aranha não gostarem da ideia do Peter ter o Tony Stark como Sugar Daddy nos filmes. Porque quando expôs nas HQs, a merda que deu na vida dele foi, não podia ser maior. Mas eu lembro que eu gostava da arte lá dele sem a máscara. Eu cheguei a usar de perfil, eu acho, na época. Eu achava legal a ideia. Mas eu concordo. Realmente ele... O problema não é revelar, mas eu acho que talvez tinha que ter sido uma coisa melhor trabalhada, sabe? Tipo... Eu acho a ideia boa com uma execução ruim. Não, eu acho a ideia dele escolher uma causa e lutar por aquela causa ok, mas o jeito que foi revelada a identidade dele acho ruim, e o jeito que foi voltada a identidade secreta dele ruim também. Exato. Eu acho que o ponto é esse, né? Tinha que ter tido um preparo maior ali pra isso acontecer, eu não sei. Talvez a Tia May já deveria estar morta, sabe? Tipo, nas histórias. É, a Mary Jane ser a pessoa que parte dela... Ela falar que ele pode confiar. Enfim, não sei. Alguma. Tinha que ter mais. Um desenvolvimento maior, né? Não sei. Ou diferente, né? Não necessariamente maior, mas talvez diferente. Mas enfim. Eu não acho um absurdo, mas. E com isso, acabamos o tempo. A gente nem falou que nos filmes ele tira a máscara toda hora. Que no filme ele praticamente não tem identidade secreta. É. Muito bem. Então é isso, gente. Acabou. Acabei aqui os assuntos. Muito bem. Então a gente vai fechar por aqui. Eu queria saber de quem tá ouvindo, né? Pra comentar nas redes sociais e tal. O que vocês acharam desse estilo de programa? Eu gostei da ideia. Assim. Quando o João falou, eu fiquei meio perdido, mas depois eu entendi. Eu achei interessante, porque você tem parece uma mesa de bar, literalmente, né? Cada hora puxando um assunto diferente e batendo papo. Então, enfim. Eu queria até dar uma ideia, às vezes, se o leitor quiser. Ele pode comentar aí, ó, alguma ideia de assunto que eles acham interessante comentar em 5 minutos, que às vezes a gente faz um segundo programa só dessas sugestões. É uma ideia, só tá surgindo na hora, não é nada definido, só pra falar. Não, mas eu concordo, realmente é uma boa. Que ao invés de ser escolhido aleatoriamente, né, a gente escolhe o que os ouvintes mandaram. E só um comentário, né? Vários temas que a gente comentou aqui, a gente tem podcasts a respeito, né? Tanto o Tweep View Classic e o Tweep View, que comenta detalhadamente cada história, mas a gente tem também o Tweepcast de algumas, né? Tipo a série dos anos 90, o que mais que a gente falou? Sobre a primeira parte só da... É isso que eu ia falar, a primeira parte só, mas sobre a Garota Aranha a gente tem, Uniforme Negro a gente já gravou também, então assim, procure aí no feed, seja lá onde você tá ouvindo esse programa, né? Vários assuntos desses aqui foram comentados. Eu não vou colocar o link, não por preguiça, mas porque eu quero que você role os assuntos para que enquanto você procura, você bater o olho em outro e também interessar. Vou biar. Desculpa, foi boa. Pra não colocar no post. E pra ser bem sincero, a minoria das pessoas ouvem pelo site pra estar vendo o post. Então. E é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quero agradecer por terem deixado eu fazer essa ideia, que eu não sabia se ia funcionar ou não. E deixar aí aberto para os ouvintes se gostaram desse tipo de. Desse tipo de programa, né? Ou se foi uma droga pra gente nunca mais fazer, ou se pode ser uma coisa recorrente, que nem a gente faz com o CF. Exatamente, inclusive não tem um CF esse ano ainda, a gente tem que planejar. Pois é, tá chegando, às vezes é o próximo. Pode ser. Planejar já tá planejado faz tempo, olha. Eu vou falar que eu já. Acho que a gente planeja essa coisa na véspera da gravação. Eu vou falar que eu já tenho umas ideias. Agora como vai ser, não tenho a menor ideia. E lembrando que o Tweepcast, né, ele é um podcast do site aracnofan.com.br, como a gente sempre diz. E a gente tem outros podcasts, Tweep View Classic, Tweep View, que saem nas outras semanas, né? Enfim, procure aí os programas. E tem página do Facebook, eu ia falar Twitter, mas agora eu vou só colocar um X aqui, não vou falar o nome da rede. Mas tem Instagram, eu acho que até tudo quanto é rede social, vocês vão achar a gente. E eu recomendo fortemente, muito fortemente, que vocês entrem no nosso grupo do WhatsApp, porque hoje, da mesma forma que o grupo do Facebook foi o coração do site nos anos 2013 até 2015, hoje é o grupo do WhatsApp. Mas enfim, sigam-nos e continue acompanhando aí os programas, beleza? YouTube também, eu falei de YouTube, mas YouTube também. Certo? A gente, você falou em redes sociais, a gente tem todas. A gente tem medo também? A gente tem o quê? Eu não entendi. Cala. Medo? Quem tem medo, o que tem? A rede social. Não, essa rede social aí a gente não tem. Eu não tô sabendo que rede social é essa, não. É a outra do passarinho, é o substituto. É. Ah, tá. Qual é o ditado que falam de medo? Quem tem medo tem o quê? É, tem um negócio aí, né? Que o Demolidor não tem. O visão, sim. É, também. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. Até mais. E até a próxima. Tchau, tchau.